Puxa aí o berrante pra mim, vem. Pressão, pressão, repertório novo. Começou e o paredão tocando, as minas tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo da boca, e o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar. O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota, puxa o rabo a mão, importa adivinha quem ganhou. O novinho me escuta, sai logo desse imprensado, monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Monta logo vai, e monta logo vai. Vai quicando, rebolando no galope do papai. E monto logo vai, e monto logo vai. E vou quicando, rebolando no galope do papai. Monta logo vai, e monta logo vai. Vai quicando, rebolando no galope do papai. E monto logo vai, e monto logo vai. E vou quicando, rebolando no galope do papai. Puxa o solo pra mim, menino. Paredão da uva. Sente só a pressão, papai. O celular não sai da mão e o copo da boca, e o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar. O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota, puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou. O novinho me escuta, sai logo desse emprestado, monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. E monta logo vai, e monta logo vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. E monta logo vai, e monta logo vai. E vou quicando, rebolando no galope do papai. E monta logo vai, e monta logo vai. Vai quicando, rebolando no galope do papai. E monta logo vai, e monta logo vai. E vou quicando, rebolando no galope do papai. 0849-99467771.